quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado, mas era amor transaste um carro pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina em que passei, te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Girassol, veja o sol, dava pra sentir por todo o corpo. Era amor, tornou dor, e o tempo curou. Era amor, tornou dor, e o tempo. Outro levei por todos os cantos, não desfiz o teu encanto. Eu devia me recompor, tu sabes que de tempos em tempos o coração arde e a noite se enche. Lamento saudade que eu supro com cigarros e vinho barato. Janela do busão, luz da cidade, te ouço num sonho e percebo a verdade. Queria por perto, mas estava errado. Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os versos te eternizei, ouça a flor, já passou, fracassei. Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os versos te eternizei, ouça a flor, já passou, fracassei. Não nasci para o amor. Mas quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado, mas era amor transais no carro pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina em que passei, te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, vejo o sol, dava pra sentir por todo o corpo. Era amor, tornou dor, e o tempo curou. Era amor, tornou dor, e o tempo curou. Uhul.